Tan 32197, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000, reportará estabilizado, Tan 32197. Douros, boa tarde. Taxi de Alfa, reporte na Delta para o cruzamento. Taxi de Alfa, recupera na Delta. Alfa, Romeo November, é pro Delta. Mantém nível de voo 095, tá acionado 5125, contato radar. Na proa do VR, após o VR, a proa de Coins. Táxi via Alfa, reporte na Delta para o cruzamento. Fala com o pior 352 da rua. 5241 no pátio 3. Autorizado para o chá, chama o táxi. Chamada para o táxi, beleza. Marinha 7102, tá aqui o fã. 702, confirme a altitude que está mantendo. Marinha 6327, decolagem autorizada na 0, vento 180 graus, 909. Iniciando 6327. Bono 620 para interceptar o localizador, curva direita na proa 060, desça para 2000 pés e após estabilizado no localizador. 3217 é minha torre, 118 decimal 95. 1895. Camila Bravo, está autorizado a levar frequência para coordenação. Controle Salvador, boa tarde, o Xunero 6327. Xunero 6327, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 180, autorizado direto da Elma. 180, por onde da Elma, 6327. Estável, na 620. 620, reduz a velocidade para aproximação e chame a torre, 118 decimal 95. Reduzindo, 5, continua a aproximação, guarda contato visual da torre. Continua a aproximação, 3297. Linha 7102, o senhor está ciente da área proibida de Camaçari? 00, alternando Salvador. 5241, livre táxi, pátio, Índia, Alfa, ponto de espera 1895, ajuste no 095, boa viagem. Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera 1895, ajustado no 095, grato, bom trabalho, 5241. Tan 3217, cheque trem, pouso, corrijo. Pouso autorizado 90, vento 90 graus, 109, Tan 3217. E pouso 90, Tan 3217. Prossiga, Marinha, 7102. É, confirme, Marinha 702, se eu solicita. Tendo separação, Maria 7102 está autorizado. Clique 5241, mantenha o ponto de espera. Salve, Salvador, boa tarde. Clique 5627, solo 1219. Solo 3217, solo 38, só livrar à direita 1219. 219 livrando, tá 3217. Pode ser o seu coordenado. Com certeza, hein, mesmo. 5627. Agradecido. Salvador 6321, do Xaré para o pushback. Portão 7. Autorizado, semitáxio 6321. Livre pushback na semana para o táxi 6321. Falou, tá 3217, livrou, táxi de Alfa para o táxi. 3217, boa tarde. Táxi de Alfa, repórter em São José. Alfa, está Juliette, tá 3217. No 966 para Campina Grande, o ajuste no 0195, guarda cópia. Coral Graça, 6327. Touros, autorizado o cruzamento da pista 1028. Meu bravo Fosca, guarda-copa, o ajuste no 095. Dá 3217, antes da Juliette para ingresso, posição. 3217, ingressa Juliette, posição 1. Juliette, pole position, 3217. Trip 5241, a decolagem autorizada. Pista 10, vento 180 graus, 10 nós. O trip 5241. E aí, decolagem 5241. Bono 620, na escuta. Salvador Aracaju 130, Golf 677, decola pista 10, curva esquerda, saída Conde, controle 1208, transponder 0260, trip 5627. 5627 tem aprovado 130, Aracaju, Golf 677, decola 10, confirma com ele, controle de saída 1208 e aciona 0260, 5627. Pátio 3, time pronto, trip. Chama a noite. 1260, táxi de alta, reposta em Estados Unidos. 5-6-3-2-7, boa. 41, decoladas 41, inicialmente restrito ao 080, em coordenação com o controle, 120.8, muito boa viagem. Vou chamar 1208, restrito ao 080, trip 5241, ótimo. Verdade, espaço Índia Alfa, ponto espera 1895, ajuste no 095, pessoas a bordo, por gentileza. Controle, muito boa tarde, trip 5241. Trip 5241, contato radar, suba para nível de voo 200, saída Harbor. É, saída Harbor, só confirma, está livre da restrição de 8000 então, senhor? O trip 5241? 5241, suba inicialmente tem nível de voo 085 devido a tráfego em cruzamento na terminal. Ciente, então com restrição 085, o trip 5241. Quebec, saia, prossiga. O Quebec, saia, mantém o corredor Vera Cruz, o que é negão no 095, reporte no rotatório visual com campo. Não, mantém o corredor Vera Cruz, pelo Quebec, saia. Liga a Marinha 7102. Quantas milhas, Marinha 7102? 100. Muito boa tarde, Xanera 6321. Está próximo aqui ao ponto de espera. Ingressar aqui, ponto de espera na aula, na Índia. Pronto. 6321 na Lima, mantendo a zero. A minha é manter na pista dessa, Xanera 6321. Marinha 7102, mas quantos minutos o senhor irá fazer sobrevoo? Azul 6998, autorizada a chegada da Mari, desça para nível de voo 050, o que é legal no 095. Decolagem autorizada, pista no 0, ventina 90 graus, 109, 6321. Iniciando a decolagem da 10, está inscrita 80, 6321. 0, QNH, 10 no 5. Controle Salvador, nome da Eco Delta. Para o controle? É, o nosso Bereco Delta está aqui com o PRO aí do VOR de Salvador, mas eu ia pedir aí para manter a PRO aqui da presente posição na PRO de Conde. Só para o meu nosso Bereco Delta, foi reparado que o senhor já está mantendo a PRO de Conde, vou ir na PRO de Conde. Grato, nosso Bereco Delta. Tip 5241, após Arbor, vou ir Elefa, após Elefa, Vitória da Conquista. Arbor, Elefa, após Elefa, Vitória, o trip 5241. 6, assunto cópia. Salvador, seu Pina Grande, nível 370, pêsulo 10. Decola pista 10, curva à esquerda, saída Fucas e Pá. Controle 1208, transponda 5424, o voo no 966. Na arbura, né? Você na minha 321 tem condições de curvar à esquerda direto elefa? Agora. Na minha 321, curva à esquerda direto elefa, subindo inicialmente seu nível de voo 080. Esquerda 80, elefa, 6321. Pronto pra cópia? Salvador, CA, November, Índia, uniforme, BAU, nível 200. Decolada 190, curva direita, saída da El após direto e Piau. Chama Salvador em 1208, transponda 5443, Romeu Bravo. Prefere sair na Arbor? Então decolada 17, não sai da Arbor direto, com curva direita. Permanece a autorização. Na minha 321, tá livre, suba até nível de voo 320, direto elefa. 320, elefa, minha 321. Forme com a torre 1895, ajuste no 095. Pra voz. Boa viagem. Tiro Quebec, sem avô na rotatória, aposto na rotatória, visual com campo. Alive, Maria 7102. Maria 7102, informa o tráfego da sua posição de 11 horas, 15 milhas, na proa da rotatória, mantendo 1.500 pés. Kilo Quebec Serra, informa o tráfego 11 horas, 14 milhas, no rumo sudoeste. Salvador, azul 4198, informação uniforme, autorização com fins 340. E o azul 418? Firmo. Tá pronto pra cópia? Positivo. Salvador, com fins 340, pesolou 21, decola pista 90, curva direita, saída Arbó, elefa, controle 1208. Transponda 5-4-5-4-4-1-1-8. Você pode confirmar apenas a saída que não foi entendida, senhor? Saída Arbó, transição Elefa. Arbó Elefa, atualizado 340 com fins, eu pedulo 2-1. 1-2-0-8 é o controle, 5-4-4 transponda 1-4-1-1-8. Pode ir. Mari, desça até nível de voo 050 no ideal. 050 ideal, Vanda Mari, 2231. Possibilidade de estado? Negativo, tem um tráfego da Trip de. Tá passando um abo em direção à Vitória da Conquista. Afirmativo, então vai descer pro 050 na proa de Mari, 2231. Azul 69 noite, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Eu informo o tráfego, a sua posição de 12 horas, 16 milhas, com oeste, cruzando 090 para o 200. Para 2000, autorizado, sente tráfego de 698. Tilo Quebec Serra, tá visual com campo? Rápido. Tilo Quebec Serra, chama em torre, 198, decimal 95. 295, grato. Quebec Serra. Muito boa tarde. Ajusta 1095, reporta curta final 97. Vento para cheque 180 graus, 109, esquilo Quebec Serra. Final da 107, esquilo Quebec Serra, vai reportado. Só 3. Gente de tráfego, triple 5241. Zoom 698, direto Duna. Direto Duna, Zoom 698. Chané 6321, chame centro Recife, frequência 128.8, alterno 126.0. 288.260, 6321, bom trabalho. Cada animal que eu quero aqui. Vestinal da R-Mal, Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, pouso autorizado no 7180 graus, 099, Kilo Quebec Serra. Ah, pouso autorizado, Serra. M524, uniforme Freudel para conquista. Estimando conquista aos UFO 940. A Freudel, Trip 5241. UFO 2. Deu controle. Trip 5241 foi questionado sua proa ideal para. Vitória da Conquista. Proideal 252. Confio? 252. Trip 524 no direto, Vitória da Conquista. Direto, Vitória da Conquista, Trip 524. Linha 7102, chame na frequência 199.8. Ao livrar à direita, frequência livre estacionada, boa tarde. 199.8. Duna 2000, descendo e vai chamar 198, confia? Afirmativo. Passaredo 2231, 199.8. 198, obrigado. Marinha 7102, na frequência 199.8. Trip 5241, chame centro Recife, frequência no 28.8, alterna 126.0. 28.8.260.5241. Azul 6998, chame a torre 118.95. 1895, azul 6998, porto. Papa Romeu, November Eco Delta, chame o controle Salvador na frequência 119.8. 119.8, grato, November Eco Delta. 9918, justo na 095, continua a aproximação, reporta baixar o provado. Eu quis reportar em resumo 99. 7102. Paredo 2261. 7. November Eco Delta, prossiga. Tá, essa é a frequência certa, 199.8. Tango Índia Bravo na escuta. Tango Índia Bravo, chama agora na frequência 199.8 e informe a sua posição. 198. Trim baixado travado, ele repouso, pistão no zero, azul 699. Você, 35627, está pronto para ataques com 71 a bordo, autonomia de 2 horas e 30, alternativa Salvador. Gente, autorizado o táxi da parte principal em Alfa no posto Espera Torre, 1 noite, decimal 95, ajuste no 0, 15, 35627. Táxi aprovado até a ponta de espera da 10, 3295, quando lá, 5627. 35627 provavelmente vai estar restrito ao nível 090, devido a um cruzamento que nós temos no campo, a aeronave está cruzando no 095. Provavelmente ou vai estar restrito no 70 ou no 90. Coordene com a torre e com o controle Salvador para saber qual será a restrição aplicada. 35627. 5627. Olha, Bravo, não está recebendo o seu transponder, cheque o equipamento? Trip 5446, essa é a identificação. Trip 5446, chame em Salvador na frequência 119.8, descendo até nível de voo 050. Ação Guarulhos. Aguarde o cópia, prepare. Lael Leda Pidev, e aguarde cópia. Lael Leda Pidev, que é que aguarde. Especacionamento azul 4118, então 8. 4118, aguarde, a aeronave está puxando no 09. Será autorizado na sequência. Mantenha a posição e aguarde a autorização. 4118. Salvador, boa tarde, azul 69.18.09.18, Alfa, reporta antes da Juliette. Inicialmente vai manter a posição da Juliette. Gente, Alfa, reporta antes da Juliette, 69.9. Livre, Chama o táxi. 5627, aproxima a sua ponta, espera a próxima. A linha decora 10, vento 180 graus, 109, trip 5627. A linha decora 57. Paulo, azul 4118. É o 4118, vai manter um pouquinho a posição aqui, após chamar a cara do pronto para a nave, né? Gente, chame novamente pronto, aeronave da Gol está puxando no 09, de qualquer maneira seria preterido. Chame quando pronto, 4118. Ah, ok, então, obrigado. Salvador, bom, 097, informação de cópia, autorização confirmada. 097, aguarde cópia, prepara, confirmando, coordena a saída posteriormente, 1 minuto cópia, no 097. Está aguardando, 097. Chama táxi Romeu, Bravo Oscar. Siga. Informo que já passou das 19 horas. Sua rota é Pesolo 44 News após direto. Essa rota só é permitida até às 19 horas para Guarulhos. A rota preferencial após esse horário é o Pesolo 10 Bridge, a Pesolo 16 Belo Horizonte Trive, após posse de causa. Solicito que o senhor, junto à companhia, faça uma CHG de rota para que possa sair para Guarulhos na rota preferencial do horário a partir das 19 horas. Positivo, então confirma qual que é a rota preferencial para Guarulhos, é o Pesolo 44 agora ou fica o Pesolo 10 Bridge? É o Pesolo 44, é das 17h30 Zulu até as 19h Zulu. A partir das 19h Zulu até as 17h29 Zulu, é a Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, DCT Trive, Tango Romeo Índia, Victor Índia, após DCT Poços de Caldas. O restante, conforme a rota da companhia. Positivo, estamos cientes, mas aqui de acordo com o nosso plano aqui, a apresentação é ferrovia, é o Pedro 10 Bridge, Pedro 16 BHZ, BHZ 13 e após direto ponto. Entendo, a rota que o senhor tem é a mesma rota que eu tenho então, o Pedro 10 Bridge, o Pedro 16 Belo Horizonte 13. Isso, não é essa que está valendo agora? É essa que está valendo, é porque o que nós temos aqui para o seu plano de voo é o Pedro 44, então o senhor confirma a rota que eu já paguei anteriormente, a Pesolo 10 Bridge, a Pesolo 16 Belo Horizonte Trive. Positivo, essa que nós temos, e de acordo com a nossa navegação, o nosso plano foi apresentado com essa rota também. Ciente. Então, tá pronto o copo? 3155? Tava azul, 698. 698 vai aguardar essa da Juliette, a aeronave tá puxando no seu portão, já tá iniciando o táxi, mantém a posição na Juliette. Mantém a posição na Juliette, 699. Puxa, vai que essa azul 4198. 4198, mantém a posição em aguarde, a aeronave puxou no 09. Mantém a posição em aguarde. 4118. Pronto para táxi, 09:66, 113 a bordo, 4 horas. Passaria 2231, boa tarde, continue em aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 05. 15, obrigado. Alternativa? Esquece. Autorizado o táxi até o ponto de espera da 10, vem de alfa no ponto de espera da torre no noite, decimal 95, ajude-me. Até o ponto de espera, contato 3155, autorizado Salvador Guarulhos, via Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu no 6, Belo Horizonte, Trive, Poço de Caldas após. O nível 340, saída da El Lida Mótima, decola dando zero direita após 54 no 7, o código 1208, controle. Gente, informo um ATR na final da 10, tem condição de quadrar como número 2 para o pouso? Atuativo. Gente, Maria 7102. Reporte na final da 10, se enquadrando como número 2 para o pouso. Ok, Marinha, aguarde e não está visual com a aeronave na final. Gente, então, continua a aproximação, reporte com o visual, Marinha 7102. 02. Esquerda, um helicóptero 1.500 pés, não interfere com a sua aproximação. Livre pouso, pista no 0, vento 180 graus, 092. Paciente, livre pouso, passarei 2231. Aguardando o follow-me através do 086918 da Azul. A gente vai para a passagem do Boeing, vai ingressar, seguindo até o portão 08, seguindo o follow-me. Patrono no 8, mantém a posição e aguarde para iniciar o pushback. A aeronave da companhia vai ingressar e parquear no 09. Positivo, após a passagem da aeronave, pode iniciar? Afirmativo, após a passagem da aeronave, parqueamento no 09, inicia no 08, o azul 4118. Após a passagem do tráfego no 09, livre pushback atualmente, azul 4118. Correio Marinha está abandonando o 1500 para 500 e vai aguardar aqui no setor a sinal da aeronave. Gente, Marinha 7102, mantém o setor norte aguardando o final. Marinha 7102. Ele está aguardando, ciente que é o 02 para ponto. Está visual o coronário nacional. Elefa, decola da 10, direita após 5460, código 1208, controle. Está autorizado 360, via Perzulu 21, sai na armória Nefa, escola da 10, curva direita posta. 5460, transponder, 208, o controle para o governo na frente. Confirmando, o controle está em 119.8, o restante correto. 119.8 é o controle para o governo na frente, obrigado. 3155 na escuta. 3155 na escuta. Afirmativo, apenas para confirmar a frequência do controle agora em 119.8. 1198, está 315. Obrigado. Tem como, e aproxima direto ali para o hotel. Gente, então reporte no solo controlado, Maria 7102, o vento 190 graus e 09. Maria 7102, está baixado e travado. 1196, alinha, mantém a pista 10. Mantém a 10, 9. Dobra a voz, autorizando ingresso, reporte alinhado e pronto. Minha 7102, confirmando a aproximação paralela à pista 1020, atente ao Boeing, alinhando na 10. Ok, tá visual, paralelo, sem interferir, vai pousar na hotel. Passaram 2231, solo 10, direita 1219. 1219, obrigado. Solo, Salvador, boa tarde, passaria 2231. 2231, Alfa Aquilo, pátio 3, atento a sinalizador. Alfa Aquilo, para o 3231. Confirmando, posição é 02 do pátio 3. 02 no pátio 3, 2231. Salvador, boa tarde. Eu chamo 6314, posição 3, formação uniforme, autorização 380, Petrolina. Salvador 097, posição 4, puxa acionamento. Autorizado, veículo, pistão na 7, vento 190 graus, 092. Autorizado acionamento, o feedback coordenando com a equipe do solo em freio. Gente, autorizado acionamento, coordenação com a equipe do solo, bom 0 na 7. Solo Salvador, está 3155, feedback acionamento, posição 5. Solo 097, confirmando, mantém a posição, aguarde para iniciar o push. Está iniciando aqui, vai parar o... Azul 4118, livre táxi até o ponto de espera da 10, vim de Alfa no ponto de espera torre 1 noite decimal 95, ajuste 10015. Linha Alfa. 8 graus, tóxico. Está pronto para o push? Afirmativo. Gente, coordenando com a equipe de solo, após a passagem do Embraer 190 da Azul, a retaguarda vai iniciar simultâneo com a aeronave no 04. O TAN 3155 vai iniciar o pushback simultâneo com a aeronave da Gol no 04. Coordenando com a equipe de solo após a passagem do 190 da Embraer da Azul. Positivo, entendeu? TAN 3155. 097, cumpriu a transmissão do solo? Afirmativo. Então, após o passagem da Embraer, está autorizado em simultâneo com o colega do 09. Simultâneo, coordene com a equipe de solo e freio, o 1097, após a passagem do 190 Embraer da Azul. Solo Salvador, Chané 63114, posição 3, formação uniforme, autorização 380 para a Petrolina. Chané 6314, autorizado Salvador Petrolina via Otazulu 20, pós direto Petrolina, 340 nível. Momo, transição frutia, saída, decolada 10, esquerda após decolagem, 5467, o código 1208, controle. Autorizado, Petrolina, nível 340, Otazulu 20, decola pistão 0, subida a Momo, transição fonte, curva esquerda após, transponde 5467, 208, controle, o Chané 6314. Momoflock a saída, confirmando apenas após a decolagem curva à esquerda. E o transponder 5467, a frequência do controle alterada para 119.8. Momoflock, curva esquerda, após a decolagem 5467, 19.8, controle, Chané 6314. Correto, chama pronto, portão 03, 6314. Sim. Salvador, gol no 620. Confirme? No 620, uniforme. No 620, autorizado, Salvador Recife, via para o WISC 58, 370 nível, saída Puca, transição Alfa Romeo uniforme, decolada 10 esquerda após, 5475, código 119.8, controle. Manutenção, cheque rádio 1234-4321. Manutenção, cheque rádio. Transponder 54, 75, motor 1985, eu vou 1620. Correto, chama ponto 07. Ok. Salvo 1097, pronto para ataque, com 174 a bordo, autonomia de 3 horas, hotel no Galeão. Autorizado, táxi vindo de Alfa no ponto de espera como número 2, seguindo a aeronave da Azul, 1014, o ajuste 118, decimal 954. Então, autorizado, táxi até o ponto de espera, pessoal, Azul no ponto de espera, chama 229, Solo, boa tarde, está 3217, uniforme 360, confim, policosista, pronto, copo. Libera a direita, chama o Solo 21 decimal 9. 21 decimal 9, TIP 5446. Prepara a bola, Elefa. O aguardo, grato, 3217. Salvador, boa tarde, 5446, levando a sua escuta. 5446, Alfa Quilo, parte 3, posição 03, atenta sinalizador. Alfa Quilo, parte 3, posição 03, 5446, velho. 3155, para o táxi, 156, 4 horas e 30, alterna com 5. Boa tarde, observe a rolagem do Embraer da Azul, após a Lima, tem cabeceira no zero. Esse é após a E 5487 para início de descida. Três dois no sete, autorizado Salvador com fins, via pelo Zulu 21, deporte pós direto, nível 360, saída Arbor Elefa. Decola da pistona zero direita após decolagem, o código 5471 e o controle em 119 desse momento. 360, confim, 110 direita, arco, elefa, DCC, depote, Zulu 21, confim, 5471, 198, 3217. 9 decima 8, bom voo. 98, 4 da noite, obrigado. Depote, não é isso? O que eu tenho aqui na sua rota? Pesulo 21, depote após direto. Provavelmente será a Elefa após a Pesulo 21, após depote após direto. Grato, 3217. Salvador, o trip 5487, câmbio. Solo Salvador, Ocean Air 6314, pushback de acionamento no 03. 03, Livre acionar, pushback coordenando com a equipe de solo em Flamengo, 6314, chama táxi. Livre, chamará para o táxi, 6314. Cheque, frequência 120, decimal 8. Oi, Salvador, boa tarde, tá 3155. Tá 3155, boa tarde, vai ter ponto de espera. Ok, boa tarde. 1097, autorizado, decola a pista, 10, vento, 190 graus, 10 nós. Gente, autorizado, decolando, 10, 10, 10. Tan 3155, observe a rolagem do Boeing da Gol, após a Lima tem cabeceiro no zero. Gol no 097, decolar 224, chama o controle em 119.8, bom voo. Controle 1198, bom dia, ou melhor, boa tarde, gol no 9. Tá 3155, autorizado, decolar pista no zero, vento 190 graus, 10 nós. Semana apenas a alternativa e autonomia, o 6314? Restrita a alternativa, autonomia 3 horas e 10. Autorizado táxi até o ponto de espera da Dona Zero, vem de alfa no ponto de espera torre no noite decimal 95, ajuste no 0 no 5, 6314. Tire 15 de alfa, quando pronto, 895, funcionário 6314. Tá posição 3155, decolando 226, chame o controle em 119.8, bom voo. 198, bom trabalho, tá? 3155. Tá 3217, pega acionamento 01. Severino 01, chama táxi, 3217. Severino, ataque, tá 3217. Salvador, boa tarde, Xenia 63, no 4, pronto, ponto de espera, dando 0. Xenia 63, no 4, boa tarde, autorizado a linha de decolagem, piscina 0, vento 190 graus, 1 nós. Alimento e decolagem, então, no 0, 63, no 4. Salvador, boa tarde, voo 1169, para a gente da Vitor, para o Brasil, Guarulhos, só no portão 5. 1169, aguarde, cobra a parada da Eulida Mótima. Da Eulida Mótima, aguarde no quarto. O 1169, pronto, cobra? 1169, pronto. Salvador Guarulhos, 360, nível autorizado, via Upper Zulu 10, bridge, Upper Zulu 16, Bravo Del Zulu, trive após voo conforme a rota. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótiva. 1198, controle, acione 5515 no transponder. Salvador Guarulhos, 360, pista 10, curva à direita, da El, Leda, Mótiva, Upper Zulu 10, bridge, Upper Zulu 16, Bravo Del Zulu, Xenia 63 no 4, decolada 30, chame o controle em 1198. 3198, 6304, obrigado, até. IP 5487, check-trem, livre pouso, pista 0, vento 190 graus, 08 nós. 5487.